3226. 4148 da Azul, prossegue em frente, ingresso à última esquerda, Índia, portão 1. Em frente, Índia, portão 1, 4148. Quatro livre pouso, pista 10, 100 graus, 109. 3264. Dois, dois, meia, decoladas 44, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, boa noite, grato, está 3226. Yes, torre 1 na noite, na dúvida, está 3170. Portão 1 pro Azul 4148. Positivo, 4148, portão 1. Pode fazer isso, obrigado. Para o táxi, 1994, 104 POB, 2 horas e 11 de autonomia, alternando na calça. Noite São 3226, contato radar, manter o nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, tá 3226, subindo para o 370. Pronto, confirmando o PB 104. Afirmo 104, taxi a Juliette, da ponte de Paradão 10, gol 1994. Chame pronto, no ponto de Paradão. Chamará pronto, 1994. 896, guarde João Pessoa, nível 370. Prepare PUCA, transição Caju. Copiou, escuta, senhor. Prepare PUCA, transição Caju, aguardando o copo. PUCA Caju, na sua escuta. Salvador, Salvador, tá 3170, passando de acesso, abaixou, travou. 3170, continua a aproximação, número 2, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 3170. Salvador, eu vou 1606 para táxi, 52 a bordo, 440, alterna na Fortaleza. Número 2 vai seguir o 800 da companhia, passando à sua direita mais alguns instantes, 1606, chama pronto no ponto, espera, gol, 1606. Ok, guardando a aeronave da companhia, com o número 2, chamará pronto, gol, 1606. São 3264, solo aos 46, libera a direita, taxi via Alfa, informante da Juliette. Via Alfa, direita, informante da Juliette, o TAN 3264. Está 3520 para o táxi, 50 a bordo, 3526. 3520, táxi autorizado via Juliette e Alfa, informe no ponto de espera, pronto. Juliette, Alfa, informará pronto. No 70, 100 graus, 109, livre pouso, pista 10, TAN 3170. Autorizado, 10, TAN 3170, confirma o vento? 100 com 12. 100 com 12. Sente. 1994, observe tráfego na curta final, após a linha mantém. Após tráfego, a linha mantém, gol 1994. TAN 3226, chame Recife, frequência 12545, alterna 2085, TAN 3225. 2545, alterna 12685, TAN 3226, grato, boa noite. Boa noite. Pra passageiro aeronave da companhia, após ingresso no Juliette, para o 05-3264. Torre Salvador Azul 4178, está estabilizado na sinal do 10 baixado travado. 4178, continua a aproximação, aguarde pista livre, 1-0-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2012. Sente, aguardando pista livre, poderia confirmar tráfego exatamente na final, sem altimetria aqui pra gente? Q1 Robson 44, está à direita do eixo de aproximação, realizando filmagem do Festival de Verão do Salvador, não interfere na aproximação final. Tá ciente, Azul 4178, ainda não tem visual para nada. San 3170, seu solo aos 48, prossegue via Alfa informante da Juliette para ingresso. Alfa é 4 Juliette, ingresso, San 3170. Com 994, livre decolagem, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, gol. 994. Portugal 024 for push and start. Portugal 024, you are clear for push and start. Ready to copy. Go ahead. Clear to push and start. Portugal 024. Portugal 024, Lisbon, flight level 370, upper Zulu 10, after takeoff, turn left, Fuca departure, Zipa transition, Skok 5027, Salvador approach control 119.8. Portugal 024 is clear to destination, Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10, Puka departure by the last Zipar transition, Skoking 5027, frequency 119.8. Portugal 024. Correct, report ready for taxi. Alpha taxi, Portugal 024. 4178, livre pouso, 100 graus, 109. Autorizado pouso, 9-0-4178. 1994, decolado 50, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, Valerio. 1606, após tráfego na final, ali mantém pistão 9-0. Próximo pistão ali mantém 9-0, gol 9-0-6. Gol no 896, cópia. Prossiga, tchau. No 896, João Pessoa 370, Peruísque 58, até Recife após direto João Pessoa. Controle corrigindo curva à esquerda após a decolagem, a subida Puca, transição Caju. Controle Salvador 199.8 e o transponder 5025. Dado João Pessoa 370, Peruísque 58, decola. Recife, após direto por João Pessoa, rodando 0, coletiva, perfil Puka Caju, 198025, gol 1896. Estejamento correto, chame pronto para acionamento 1896. Amém. San 3170, livre. Ingresso para o portão 7, agilizando a medida possível. Portão 7, agilizando a 3170, boa. Ganho gol 1896. Prossiga. Estou confirmando o fechamento da pista 00. Estamos operando até a decolagem do último tráfego que precisar utilizar a pista. Obrigado. Solo aos 5-2, táxi via Foxtrot Alfa e Kilo para o pátio 3. Foxtrot Alfa Kilo pátio 3, 4178, está livrando. Oi, instalador é o Michael Mike. Você é o Michael Mike. Daqui a 5 minutos eu vou regressar para o instalador, ok? Sim. Tenente Michael Mike. Tenente, Eco Zulu November, mantenha as condições visuais, estou na proa de Salvador. 3520, pronto. Alim mantém 3520. Alim mantém 3520. E vai prosseguir para pouso na pistola 7. Acusou na venda controle. Segue pouso para pistola 7. Marcos. Prossiga. Ok, no retorno para o 45. Aproximação direta autorizada, informe no solo, vento 100 graus, 10 nós, Michael Mike. Ah, que muito grato, né, autoridade. Voo no 606, decola os 54, controle 198, bom voo. 198, bom trabalho. Controle, bom dia, Gol 1606, decolando de Pernambuco. 606, contato radar na decolagem, submantém o nível 390, mantém o perfil da saída pouca. Subindo 390, perfil da pouca, Gol 1606. Eco Zulu 90, Salvador. Então de pouso é pistola 7. E pushback acionar. Autoridade, chama o táxi no 896. 896. Ok, então chame para a descida, o Eco Zulu 90. Salvador, Azul 4178, poderia confirmar a posição de estacionamento? Eu passei apenas a informação do pátio 3, se observar algum sinalizador. Tá ciente. Chame Recife, frequência 12545, alterne 126, décimo 85, bom dia. 12545, 12685, bom dia. Cinco meia, uma boa noite e até a próxima decolagem, Michael Mike. 20 decolado 56, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, boa noite. Inicialmente desce até 2500 pés, é com o Lulonga. 24, taxi via Juliet and Alpha, reporting holding point ready. Juliet and Alpha, call you ready, holding point runway 10, Bosch call 024. Salvador, então 3520, decolado, Puka. 3520, contato com o radar, suba para o nível 190, saída Puka. 190. Citou táxi, POB 70, 2 horas e 40, Fortaleza. 70, 2 e 40, Fortaleza, aguarda Airbus 330 da Air Portugal passar à direita, após segue e chama no ponto de espera número 2, voo 896. Afirmativo, aguarda a passagem do TAP, para segue número 2, ponto de espera no zero, chama a próxima margem, 1896. Salvador, por gentileza, o tráfego à frente do TAP 3510, qual o destino dele? Campina Grande. Abre. Portugal 024, we're fully ready. Portugal 024. Portugal 024, taxi straight ahead, clear to line up and take off, runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Portugal 024, sorry. Azul, Salvador, 4178. CIF, frequência 12545, alterne 126.85. 2545, morre. Gol 896, táxi em frente após o decolagem do Portugal, livre alinhar e manter. Afirmativo, táxi em frente após o decolagem do aeroporto, mas mantendo o zero, gol 896. O azul 4178 chamou o solo? A gente chamou a torre? Boa noite, identifique, chegada a mar e desça até... Desça para 2.000 pés, 1.012 o ajuste. 2.000 pés, confirma, confirma, a pista 10 está aberta. Não, tá... Ela ainda está em funcionamento, porém vai fechar em mais alguns minutos. Não há condições para o pouso do Vou só coordenar com a torre, só aguardo só um minuto que eu vou confirmar aqui. Salvador, o 3520, onde você está em 90? 3520, mantenho no nível 190. Vou coordenar com Aracaju, vai direto, o Alfa Romeo 362. Opa, agradece, obrigado. Salvador, é o 35. É só pra punhar o 363. Sim, é de 352. Boa noite, obrigado. Boa noite, Airport, não é 021. Salvador Atlantis, boa noite, Portugal 024. Portugal 024, with a contact on departure, climb maintain level 370, Puka departure. Level 370, Puka departure. Autorizado voar na proa do Alfa Romeo 363. Ok, muito grato pela colaboração. 363 na proa 363. Objeto 6746, subvetoração proa 055, desça para 2000 pés e mantenha a speed. A torre está aguardando o pouso do senhor na pista 10 para poder fechar. Ok, grato. Decolado 05, 198, controle, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 186. Bom dia, contato radar na decolagem, submantenha nível 370, sai da Puka. 370, Puka. Identifique, chega na mar e desça até o nível 050. Aguarde vetoração para sinal da pista 10 devido à pista. Corrija, para sinal 17 devido à pista 10 fechada. Desça para 1500 pés, o ajuste altímetro no 012. Salvador, está 3520 para a descida. Está 3520 120, mantenha o nível no 90 e chame Aracaju na frequência no 2030. Tenha um bom dia, seu serviço radar terminado. 61 milhas, nordeste de Salvador. Ok, vai chamar Salvador, corrida, Aracaju, obrigado, bom trabalho a todos aí. Agradeço. Obrigado, tem um bom voo. Obrigado. Zero to Foca, ataque de Recife Center, frequency 125, decimal 45. 2545, approach call, Zero to Foca. Boa noite. Zulu November Salvador. Prazer, senhor. Ok, prepare uma espera sobre o farol de Itapuã para prover a separação com o tráfego que vai pousar na pista 10. Uma espera visual sobre Itapuã, ok? Patango Romeu Charlie X-Way, mantenha-se em condições visuais no 085. Vai prosseguir pelo litoral ou vai manter a proa de Salvador? Ponte para descida, está ciente que a pista 190 está fechada devido a desemborrachamento? Ok, vai prosseguir para pista 197. Patango Romeu Charlie X-Way. Autorizado rotatória, o meu Charlie X-Way. O gol no 896, chame Recife, a frequência 12545, alterne 2085, bom dia. Bom dia, obrigado, até a volta. Salvador, poderia confirmar a posição do tráfego? Vou passar na 10. Vida para o externo. Objeto 6746, proa 70, até interceptar o localizador. 70, para o lote.